Portal do Arrocha. Minha tata, maninha! Vasculhei suas coisas, mexi no seu celular, encontrei o que eu não queria encontrar. Sentei no meu canto só, comecei a chorar, imaginando mil coisas eu iria te deixar. Imaginei o grande amor que eu sonhei, e mais que disse que eu queria te deixar, pois você me prendeu. Não dá pra me soltar, não dá, não dá. Eu descobri, não sou o único. Eu descobri, não sou o único. Que decepção, hoje eu não sou o único amor no seu coração. Eu descobri, não sou o único. Nas suas mãos, eu descobri, não sou o único. Que decepção, hoje eu não sou o único amor do seu coração. Hoje eu não sou o único amor do seu coração. Pois você me prendeu. Não dá pra me soltar, não dá, não dá. Eu descobri, não sou o único. Nas suas mãos, eu descobri, não sou o único. Que decepção, hoje eu não sou o único amor no seu coração. Eu descobri, não sou o único. Nas suas mãos, eu descobri, não sou o único. Que decepção, hoje eu não sou o único amor do seu coração. Hoje eu não sou o único amor